Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Sonoplastia: Márcio Silva. Coordenação de produção: Marina Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 16 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Juiz autoriza ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a depor na CPMI. Operação busca 24 PMs suspeitos de corrupção no Rio de Janeiro. Aécio defende fortalecimento da indústria e diz que é única oposição viável. Diretor de Pedrinhas é detido por supostamente facilitar fuga de presos. Anvisa proíbe a distribuição de lotes de antibiótico e antidepressivo. União libera 2,8 bi para obras de mobilidade urbana em cidades paulistas. Países da Conferência de Paris prometem apoiar o Iraque por todos os meios. Jihadista acusado de combater com o Estado Islâmico começa a ser julgado. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Chove várias vezes entre o sul do Rio de Janeiro, a faixa leste de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Muitas nuvens nas demais áreas de São Paulo, com chuva pela manhã entre o sul e norte paulistas. Chove a partir da tarde na região da Grande BH, sem chuva no Espírito Santo e norte mineiro. Região Norte, no Acre, em Rondônia e no oeste do Amazonas, sol, muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. No sudeste do Pará e no Tocantins, sol, calor e tempo firme. Nas demais áreas faz sol, mas chove rapidamente à tarde e no início de noite. Região Nordeste, nuvens carregadas que chegam do mar provocam chuva rápida ao longo do dia entre o Recôncavo Baiano e leste da Paraíba. Mas o sol aparece. Sol forte, muito calor nas demais áreas. No norte do Maranhão, chuva rápida à tarde. Região Sul. O céu ainda fica nublado no leste de Santa Catarina e do Paraná, mas quase não chove mais. Faz sol nas outras áreas da região e a temperatura sobe. A previsão ainda é de muitas nuvens no leste do Rio Grande do Sul e no norte do Paraná. O mar ainda fica agitado. Região Centro-Oeste. O predomínio é de sol em todas as áreas da região, ainda com muitas nuvens no centro de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso. A partir da tarde, há previsão de pancadas isoladas de chuva no norte de Mato Grosso e no centro-sul de Goiás. Tempo firme nas outras áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: saúde com beleza. instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda a sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à antena web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Uma quadrilha formada por pelo menos 24 policiais militares foi desarticulada na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro. A suspeita é de que o grupo exigia pagamento de propina de comerciantes, motoristas de táxis e cooperativas de vans, além de empresas transportadoras de cargas na área do batalhão. Na operação, que cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão preventiva, foi preso, inclusive, o policial que ocupa o terceiro posto na hierarquia da PM, de chefe de operações especiais, o ex-comandante-coronel Alexandre Fontinelli Ribeiro de Oliveira. A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e a Corregedoria Geral da Polícia Militar. Segundo a SSP, 22 PMs haviam sido presos até o fechamento desta edição. Segundo a investigação, os PMs integravam o 14º Batalhão de Polícia Militar, Bangu, inclusive os integrantes do Estado-Maior. Entre 2012 e o segundo semestre de 2013, os acusados e mais 80 pessoas, entre os quais policiais do 14º BPM, da 34ª DP de Bangu, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Propriedade e Material, além de PMs reformados, praticavam diversos crimes de concussão, que é a extorsão cometida por servidor público na área de atuação do 14º BPM. A denúncia aponta que os criminosos exigiam propinas que variavam entre 30 e R$ 2.600, cobradas diária, semanal ou mensalmente, como garantia de não reprimir qualquer ação criminosa, seja a atuação de mototaxistas, motoristas de vans e combis não autorizados, o transporte de cargas em situação irregular ou a venda de produtos piratas no comércio popular de Bangu. O diretor da Casa de Detenção de São Luís, no Maranhão, Cláudio Barcelos, foi detido preventivamente na manhã desta segunda-feira por policiais civis da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, SEIC. Investigado há mais de um ano, Barcelos é suspeito de facilitar a fuga de presos. Além disso, segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária, SEJAP, também está sendo apurada a hipótese de que, mediante pagamento, detentos eram autorizados a deixar a unidade irregularmente e retornar após cometerem crimes. A casa de detenção é uma das várias unidades penais que formam o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, maior estabelecimento prisional do Maranhão. Palco de constantes rebeliões, fugas, brigas e assassinatos de presos, Pedrinhas já contabiliza 16 detentos mortos só este ano. O último homicídio no interior do presídio foi confirmado no sábado à noite. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária, Eduardo César Viegas Cunha foi morto na Central de Custódia de Presos de Justiça. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. Em 2013, dados do Conselho Nacional de Justiça mostram pelo menos 60 mortes. Na noite da última quarta-feira, 36 detentos fugiram do centro de detenção provisória, depois que bandidos atiraram um caminhão caçamba contra o muro do complexo. O choque proposital abriu um grande buraco no muro de concreto, por onde os presos fugiram. Segundo a assessoria da CEJAP, apenas 3 dos fugitivos haviam sido capturados até a manhã de ontem. Além dos presos que conseguiram escapar, 4 ficaram feridos e 1 foi recapturado. Em visita nesta segunda-feira à cidade de Linhares, no Espírito Santo, o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, disse que os empregos estão fugindo do Brasil por causa da perda de competitividade de quem produz e que não quer que o Brasil seja o país do pleno emprego de 2 salários mínimos. Temos que fortalecer a nossa indústria. Para isso, precisamos nos conectar de novo com as cadeias globais de produção, ressaltou Aécio em entrevista no aeroporto da cidade. O presidenciável tucano afirmou que é a única alternativa segura para que os empregos voltem a ser gerados no Brasil e para que a qualidade da saúde, da educação e da segurança pública melhorem. Aécio ressaltou que há muitas semelhanças entre as duas candidatas mais bem colocadas nas pesquisas, a presidente Dilma Rousseff, que disputa a reeleição pelo PT, e Marina Silva, do PSB. Somos a única oposição viável, responsável e, acredito eu, preparada para permitir ao Brasil entrar em um ciclo virtuoso de crescimento e de desenvolvimento, acrescentou Aécio Neves. O senador mineiro responsabilizou os partidos da base aliada ao governo e até o PSB pelo fato de temas considerados fundamentais para os estados não terem sido votados no Congresso Nacional. Existe uma agenda no Congresso Nacional que chamamos de Agenda da Federação. Entre elas estão o aumento de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios, a renegociação das dívidas dos estados e o fim da tributação do PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, entre entes federados. De acordo com Aécio Neves, o governo e sua base aliada, da qual o PSB até há pouco tempo fazia parte, impediram que a agenda da federação avançasse. Então, a oposição a tudo isso que está aí somos nós, concluiu. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, 2 questões surgem como pertinentes, oportunas e intransferíveis. A violência descabida no uso da propaganda eleitoral, uma verdadeira fábrica de mentiras e de ilusões, e inoperância da justiça. Sobre a primeira, o uso do horário eleitoral gratuito para candidatos colocarem o que desejarem sobre seus adversários, em alguns casos encarados como inimigos. Não se o que colocam seja mentira, calúnia ou difamação. Está valendo tudo. O caso é específico do PT e Dilma em relação aos outros candidatos, especialmente Marina Silva e Aécio Neves. A engenharia inventiva dos marqueteiros do governo impressiona. São capazes de usar truques simples e até simplórios para fabricarem fantasias, que não fossem tratar de mentira sobre uma dura realidade, poderiam ser inscritas como fábulas. Mas não são. Fabrica-se mentiras e ilusões com o intuito de enganar e desviar a atenção do cidadão, do eleitor. E isto cola exatamente para adeptos de uma seita, de uma religião de desinformados, carentes ou analfabetos, funcionais ou não. Uma lástima que a nossa justiça eleitoral não tem instrumentos para conter estes abusos.

aos sábados, às 21 horas, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os países reunidos na Conferência Internacional sobre a Segurança no Iraque prometeram nesta segunda-feira apoiar a luta do país contra o grupo Estado Islâmico por todos os meios necessários, inclusive militares, afirma o texto final do encontro. Os participantes na Conferência de Paris afirmaram que o Daesh, acrônimo árabe do Estado Islâmico, constitui uma ameaça para o Iraque, mas também para toda a comunidade internacional, destaca o texto. Destacaram a necessidade urgente de acabar com a presença do Daesh nas regiões em que assumiu posições no Iraque. Com esse objetivo, se comprometeram a apoiar por todos os meios necessários o novo governo iraquiano em sua luta contra o Daesh, inclusive com uma ajuda militar apropriada, correspondente às necessidades manifestadas pelas autoridades iraquianas, completou o documento. O apoio será dado respeitando o direito internacional e a segurança das populações civis, completou. Ao abrir a conferência, os presidentes francês François Hollande e iraquiano Fuad Masum fizeram um apelo urgente para a ação internacional contra o Estado Islâmico. Hollande ressaltou que não há tempo a perder. Quase 30 países estavam presentes na conferência, incluindo os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU fará uma reunião de emergência na próxima quinta-feira com o objetivo de encontrar respostas em nível mundial para combater a epidemia de ebola na África Ocidental, anunciou nesta segunda-feira a embaixadora americana da ONU, Samantha Power. A embaixadora, que preside o Conselho desde setembro, afirmou que os Estados Unidos querem que esta reunião resulte em compromissos concretos para lutar contra esta epidemia, que já matou mais de 2.400 pessoas, entre os 4.784 casos detectados, segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde. O processo de paz na Ucrânia estava sob ameaça nesta segunda-feira, depois de um domingo de violência no dia mais sangrento no leste do país, desde a instauração do cessar-fogo entre o exército e os separatistas pró-russos. O exército ucraniano e os separatistas pró-russos trocaram acusações de violar a trégua. Na cidade de Donetsk, principal reduto rebelde, jornalistas da AFP ouviram tiros nos arredores do aeroporto controlado pelas forças de Kiev. Segundo um porta-voz militar, os separatistas lançaram uma ofensiva contra o aeroporto, que foi repelida pelos militares ucranianos. Neste contexto de tensão, o parlamento ucraniano vai se reunir hoje. Dois pontos cruciais do acordo do cessar-fogo, assinado no dia 5 de setembro. Uma lei de anistia e outra para criar um estatuto especial que daria mais autonomia às regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. Segundo a presidência, o projeto de lei não prevê sanções administrativas contra os rebeldes pró-russos, à exceção daqueles responsáveis por assassinato, violações e atos de terrorismo. Os Estados Unidos lançarão uma nova série de programas para localizar os jihadistas que se encontram em seu território, anunciou nesta segunda-feira o procurador-geral Eric Holder. Hoje, poucas ameaças são tão iminentes quanto as do extremismo violento. Com o surgimento de grupos como o Estado Islâmico e sabendo que alguns americanos tentam chegar à Síria e ao Iraque para participar dos combates, o Departamento de Justiça responde de maneira adequada, declarou Holder, afirmando que a iniciativa é levada adiante em cooperação com a Casa Branca, o Centro Nacional Antiterrorista e o Departamento de Segurança Nacional. Devemos ser, ao mesmo tempo, criativos e agressivos contra o extremismo violento e combater os que pregam a intolerância, a divisão e o ódio, não apenas no interior de nossas fronteiras, mas também com nossos sócios internacionais, acrescentou. Os programas consistem em criar redes em nível local para localizar o mais rápido possível elementos perigosos. O Departamento de Justiça trabalhará com os representantes das comunidades, as autoridades públicas de segurança, os líderes religiosos e os procuradores em muitas cidades de todo o país, explicou Holder. A Casa Branca manifestou nesta segunda-feira seu desejo de ver os britânicos unidos há 3 dias do referendo sobre a independência da Escócia. A decisão é dos escoceses, disse o porta-voz da Casa Branca, Josie Earnest, perguntado sobre a posição americana a respeito da votação. Nós respeitamos o direito dos escoceses de tomar uma decisão nesse sentido, afirmou. Mas nos interessa que a Grã-Bretanha continue sendo forte, firme, unida e uma sócia efetiva, afirmou Earnest, retomando as palavras do presidente Barack Obama, ditas ao lado do primeiro-ministro David Cameron em junho em Bruxelas. A Escócia vai decidir na quinta-feira se opta pela independência e coloca um ponto final a 300 anos de união com ingleses, galeses e norte-irlandeses, em um referendo observado atentamente pelos movimentos nacionalistas europeus. Earnest evitou falar das possíveis consequências de uma separação da Escócia para o Reino Unido no cenário internacional. Estamos certos de que o povo da Escócia tomará uma decisão que considerara melhor para os seus interesses, disse o porta-voz. Já a Casa Branca não entrou em detalhes sobre como os interesses de Washington podem ser afetados com uma fragmentação britânica. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Às sextas, às 5 da manhã, há um espaço dedicado à música erótica e de dança. Sextas-feiras, 5 da manhã, no Canal 1. Às sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Fernando Moro, confirmou nesta segunda-feira o depoimento do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para a próxima quarta-feira, amanhã, às 14h30, na CPI mista, que investiga irregularidades na estatal. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal já tinha dito que não cabe ao judiciário interferir nas convocações de suspeitos e testemunhas em comissões de inquérito. Paulo Roberto está preso na carceragem da Polícia Federal, onde presta depoimentos em acordo de delação premiada, mas nos quais apontou uma série de políticos como destinos de propinas pagas com recursos da Petrobras. Em despacho assinado ontem, Moro afirmou que Paulo Roberto deverá ser escoltado pela Polícia Federal, se possível até dentro do Congresso Nacional. Em despacho, o juiz afirmou que deve ser evitada a utilização de algemas na apresentação do réu, porque ele não é acusado de crimes violentos. Moro destacou de forma desnecessária e redundante que Paulo Roberto tem o direito de permanecer em silêncio e ser auxiliado por um advogado. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e investigadores ouvidos pela imprensa defendem que os depoimentos do ex-diretor da Petrobras não sejam repassados à CPI para não atrapalhar a apuração. A vinda dele à CPI também não agrada aos policiais e procuradores. Centrais sindicais e movimentos sociais fizeram nesta segunda-feira um ato em defesa da atual política da exploração do pré-sal com a Petrobras como operadora. Os manifestantes também defenderam a Petrobras do que chamaram de ataques políticos à estatal. O coordenador da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, disse que o objetivo do ato foi mostrar que as riquezas do petróleo da camada pré-sal devem ser usadas em benefício da população. Os recursos oriundos do pré-sal devem ser usados em benefício da saúde e da educação. Esta é uma oportunidade ímpar que o povo brasileiro está tendo, disse Rangel. Para ele, a Petrobras precisa ser defendida dos ataques que está sofrendo, em decorrência das investigações sobre um suposto esquema de corrupção na empresa petrolífera. Os ataques que são feitos à Petrobras querem passar para a sociedade uma imagem de incompetência, ineficiência administrativa, para que, num segundo momento, possam aparecer aquelas vozes para dizer: a Petrobras não pode ser a operadora única do pré-sal, afirmou o representante dos petroleiros. Vale dizer que já circula pela imprensa de todo o país e do mundo inteiro uma lista com mais de 400 envolvidos em roubos da Petrobras. E tudo isso foi delatado pelo ex-diretor da companhia petrolífera. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu nesta segunda-feira a distribuição, comercialização e o uso de lotes de dois medicamentos do Laboratório Teuto Brasileiro S.A. Está suspenso o lote 2946049 do antibiótico norfloxacino, 400 miligramas, em caixas com 14 comprimidos, válido até novembro de 2015. A embalagem continha blisteres de outro produto e cloridrato de paroxetina, 20 miligramas. Também foi suspenso o lote 2444510 do medicamento genérico cloridrato de amitriptilina, 25 miligramas, em comprimidos revestidos, válido até 1º de janeiro de 2016. O produto usado para tratar depressão apresentou bolsões de ar entre os comprimidos, o que compromete o isolamento do conteúdo da embalagem. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, este ano foram suspensos 9 lotes de medicamentos do Laboratório Teuto Brasileiro. A maior parte dos produtos foi retirada pela empresa após reclamações feitas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor. A falta de propostas elaboradas para a segurança pública nos programas dos presidenciáveis é agravada por um problema que se arrastará nos próximos anos, independentemente de quem subir a rampa do Planalto e assumir os executivos dos estados. Se as obras de construção de presídios estaduais, bancadas pelo governo federal, não começarem até 30 de junho do segundo ano subsequente ao da assinatura do contrato, a parceria tem de ser cancelada por força do Decreto 7.654 de 2011. Mas o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, do Ministério da Justiça, deu um jeitinho para salvar 23 convênios de 2012 que estavam nessa situação. Sem um único tijolo ou placa colocado no canteiro de obras, depois de mais de um ano e meio do contrato vigente, os projetos que somam 212 milhões de reais permanecem válidos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta segunda-feira a extensão dos benefícios da lei sobre tributação de lucros no exterior para todo o setor manufatureiro. A legislação de maio deste ano concede crédito fiscal de 9% às empresas de alimentos e bebidas da construção civil e de serviços que atuam fora do país. Mantega explicou, após reunião no escritório da Confederação Nacional da Indústria, CNI, na capital paulista, que o objetivo é diminuir a incerteza jurídica que abrangia essas empresas, porque todas elas acabavam em conflito com o sistema tributário. Então fizemos uma nova legislação normatizando, esclarecendo e dando condições para que as empresas paguem os impostos e, ao mesmo tempo, mantenham a competitividade. Na ocasião, o ministro anunciou um decreto estendendo a validade da lei. As empresas nacionais que atuam no exterior devem pagar ao fisco brasileiro o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido referentes à diferença do que já foi pago no país onde operam. A nova lei concede às empresas um desconto sobre o valor devido à Receita Federal. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícia. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira. E Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Direção geral, Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.